onde vamos apresentar a doutora Glaucia Lima, médica psiquiatra, que vai apresentar o tema sobre reencarnação, evidências científicas e o espiritismo, que, como vocês leem, cientistas, médicos pesquisam a reencarnação, descobrindo afinal que não é ilusão. Então, bom dia a todos. Depois dessa experiência tão inspiradora da Joana, eu já aprendi que dos 30 por 50 a gente tem que vir com fraldas. Bem, nesses 2 dias, desculpem, eu estou a gastar meu tempo. Nesses 2 dias, como se diz no Brasil, eu já desopilei o meu fígado. Porque eu já ri imenso e gostaria de agradecer, agora falando sério, não é? Gostaria de agradecer à comissão organizadora por este convite. Eu tenho muito gosto de estar aqui convosco, apesar de parecer a fila da reencarnação, agora é a minha vez. Portanto, e gostaria também de congratular com todas as pessoas que estão aqui presentes, com todas as pessoas que estão nos ouvindo de casa. Muito bem, então eu vou falar-vos sobre a reencarnação, as evidências científicas. Portanto, e eu peço já desculpas se me vou repetir em alguns tópicos que aqui já foram falados. Então, eu gostaria de começar a minha abordagem perguntando, levantando aqui uma interrogação, se a reencarnação, o retorno à vida na carne, é uma questão de crença, hoje em dia podemos dizer que é uma questão de facto. Portanto, nós sabemos que, ao longo da história da humanidade, a ideia das vidas sucessivas ou da reencarnação sempre esteve muito relacionada com as doutrinas religiosas, com as ideias filosóficas e muito relacionada também com a questão de crença ou de fé. Entretanto, nos últimos 150 anos, mais ou menos, principalmente nos finais do século 20, 19, peço desculpa, 19, houve assim um advento de fenômenos paranormais, houve a codificação do espiritismo e a comunidade científica começou a se debruçar sobre esses temas da alma, da sobrevivência, da imortalidade da alma, da sobrevivência da consciência e, nomeadamente, também da possibilidade do retorno à vida na carne ou da reencarnação. Então, esses estudiosos, esses pesquisadores que aqui já foram referidos ontem, que eu vou voltar a falar hoje um pouco, portanto, através da utilização do método científico, foram buscar evidências para confirmar essa hipótese, a hipótese das vidas sucessivas. E é muito bom trazermos esse tema aqui hoje nessa abordagem, para que nós pensemos e levantemos esse véu no sentido de afirmarmos que falar de reencarnação, falar de espiritualidade, de vidas sucessivas, falar dos temas relacionados ao espiritismo, não é uma questão de gente ignorante, de falta de literacia e de conhecimento científico. Então, uma evidência científica é um conjunto de elementos utilizados para suportar a confirmação ou a negação de uma determinada hipótese com base no método científico. Então, quando as evidências científicas se confirmam, é possível, então, estabelecer uma hipótese, e essa hipótese é afirmada, portanto, então, podemos falar de factos. Deixo-vos também uma outra questão, que é a reencarnação, a doutrina da reencarnação é uma questão de necessidade? Realidade? Então, os céticos, aqueles que defendem a doutrina do niilismo, portanto, não podem dizer, aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que para a vida é um acaso, não faz sentido nenhum pensarmos aqui na reencarnação ou simplesmente no sentido da vida. Para esses niilistas, para essas pessoas negacionistas, a ideia do sentido da vida através da reencarnação seria uma necessidade dos indivíduos de preencherem esse vazio existencial. Mas então podemos fazer uma apreciação lógica da realidade, dos fatos, da vida sobre outro prisma. E Allan Kardec, através da doutrina espírita, veio postular aqui a existência de Deus, a imortalidade da alma, a a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, mas dentro de uma fé raciocinada, que não se dissocia da ciência, não se dissocia do raciocínio lógico e não se dissocia da razão. Então, podemos questionar aqui se nós acreditamos num Deus justo e bom, se nós vimos tantas injustiças sociais ao nosso lado, nas nossas vidas, muitas vezes. Então, qual o sentido que faria a vida se não houvesse essa possibilidade das vidas sucessivas? Eu trago-vos aqui essa imagem, que arqueologicamente é um machado de 5 mil a 10 mil anos. E os arqueólogos, esse corpo ele é preparado num túmulo, não é? Numa posição fetal, no sentido de que, quando esse espírito voltasse à carne, se ele encontrasse este corpo são, ele viveria uma nova vida. Se não encontrasse esse corpo são, ele, então, vagaria na eternidade. Isso mostra-nos essa ideia da possibilidade de ter vidas sucessivas ainda em culturas muito remotas. Então, a ideia das vidas sucessivas esteve presente em várias filosofias, nas tradições religiosas, sendo influenciada por fatores culturais, filosóficos, religiosos. Estima-se que cerca de 28% da população mundial acredite nas vidas sucessivas, aproximadamente 26% da Europa Ocidental, 27% da América do Norte, 37% do Brasil. Essa ideia também esteve presente nas principais religiões, ou mais antigas religiões, diria dessa forma, como o hinduísmo, como o budismo, como o jainismo, até no próprio cristianismo esotérico. E tivemos na Grécia Antiga vários filósofos gregos, por exemplo, Pitágoras, que dizia de se recordar pelo menos de 5 encarnações, dizia que a alma precisava de voltar ao corpo para poder evoluir, e Sócrates, Platão, seus discípulos, também defendiam essa mesma ideia, Orígenes, padre da Igreja Católica, também defendia isso, as suas ideias foram tidas como heresia e banidas do catolicismo no ano de 1553, no segundo concílio de Constantinopla. Trago-vos aqui essa imagem muito bonita, que é uma esquife, que é uma espécie de caixão, que foi doada a D. Pedro na sua segunda visita ao Egito, que neste momento está no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E os egípcios diziam que eles escreviam textos elogiando os mortos, né, que no caso o morto que estava ali, para poder convencer o deus Osíris de que ele deveria voltar em outras vidas, nessa possibilidade das vidas sucessivas. Então, nós temos aqui essa pintura hindu que nos mostra essa linha pela qual todas nós vamos trilhando nas vidas sucessivas, ou na ideia da pluralidade das existências, são sinônimos, na transmigração das almas, na paligenesia ou na reencarnação. A mente em psicose seria aqui uma definição um pouco diferente, porque, segundo a mente em psicose, nós poderíamos voltar, segundo o nosso último pensamento, as nossas vibrações emocionais, aquilo que nós realmente somos no final da vida, num corpo de um animal, que o espiritismo não preconiza. Ora bem, quando falamos em reencarnação, pensamos logo no espiritismo. Mas, na verdade, esse termo cunhado no século XIX não pertence à doutrina espírita. Entretanto, essa conceptualização foi adotada e também difundida pela doutrina espírita. No primeiro livro da codificação, Allan Kardec, em 1857, pergunta aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Os espíritos nos dizem: submetendo-se à prova de nova existência. Depois, a alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Podemos admitir, por essas respostas, que todos aqui que aqui estamos já tivemos várias vidas e que não somos somente o corpo que habitamos. Somos muito mais que isso. No terceiro livro do Pentateuco kardeciano, O Evangelho Segundo o Espiritismo, em 1864, define-se a reencarnação como a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem a ver com o antigo. Então, os espíritos vão nos dizer que aqui tem um papel especialmente importante o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Na verdade, como Manuel diz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, somos seres espirituais experimentando experiências físicas na Terra. Então, nosso corpo perispiritual, aquilo também foi definido como modelo organizador da forma, modelo organizador biológico, o campo estruturador da forma, no momento da concepção, que é quando começava o processo reencarnatório, estaria presente, modulando aquela célula ovo que vai determinar, pela presença do perispírito no momento da concepção do espírito, as necessidades evolutivas de cada um de nós. Ora bem, essas ideias, durante a codificação da doutrina espírita, foram muito visadas. Os cientistas da época começaram a pesquisar o que era isso da imortalidade da alma, o que era isso da comunicabilidade dos espíritos. Né? E, por exemplo, Gabriel Delany, que era filho de Alexandre Delany, que nasceu no dia 23 de março de 1857, seu pai era contemporâneo e amigo de Allan Kardec. A sua mãe foi uma das médiuns que foram utilizadas para o estudo e codificação da doutrina espírita. Então, Gabriel Delany foi contemporâneo de Léon Denis, auxiliou Charles Richer, prêmio Nobel, a formação da Sociedade de Metapsíquica. Então, Gabriel Delany fez várias publicações, estudou as evidências científicas da reencarnação e publicou um livro chamado Reencarnação, que nós temos aí na biblioteca. Aí fora. Ele vai ali colocar vários elementos, várias evidências da reencarnação, nos mostrando que, no final do século XIX, já existiam muita gente de renome que debruçava-se já sobre esta temática. Então, em 1882, foi criada a Society for Psychical Research em Londres. Depois, nos Estados Unidos, foi criado o Laboratório de Psicologia na Universidade de Duke. Foram lançados esses livros sobre a paranormalidade. E todos esses adventos da fenomenologia paranormal começaram a ser estudados. Eu não poderia falar de evidências científicas da reencarnação sem vos trazer aqui essa figura primordial, muito importante, nas pesquisas sobre a evidência da imortalidade. Então, Ian Stevenson, que desencarnou em 2007, ele era um canadiano, naturalizou-se americano, porque desde muito cedo tinha problemas respiratórios e foi recomendado pelos médicos, juntamente com a sua mãe, de viverem nos Estados Unidos. Ian Stevenson, ele foi o melhor aluno da Universidade McGill em 1943. Foi diretor do Serviço de Psiquiatria da Universidade da Virgínia aos 38 anos. Começou a estudar os casos sugestivos de reencarnação em 1958. Em 1960, faz a sua primeira publicação com 44 casos sugestivos de reencarnação. E, em 1966, lançou esse best-seller, Os 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, traduzido para várias línguas. Ian Stevenson publicou, na totalidade, 15 livros, centenas de artigos científicos. Durante a sua vida, 50 anos, estudou aproximadamente 2.600 casos. Estudava principalmente crianças, porque ele dizia que este fator de serem crianças também anulava um pouco os efeitos da fraude, e explicava que não havia uma explicação que justificasse todos os casos. Mas, sem dúvida, não seria a única possibilidade da reencarnação, mas, em muitos casos, seria a melhor. Faleceu em 2007, em Charlottesville. Ian Stevenson encontrou-se algumas vezes com Hemendra Banerjee, na Índia, esse diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, catalogou mais de 3 mil casos, e Banerjee desencarnou 56 anos de idade, mas, antes disso, deixou 1.100 casos estudados. Também falando que as crianças começavam habitualmente a falar aos 2 a 4 anos de idade, Essas lembranças declinavam entre os 6 e 7 anos de idade. Muitas vezes, a lembrança de vida passada, associada às marcas de nascença, dava maior evidência a esse fator. E lançou, publicou o livro Vida Pretérita e Futura. Banerjee também teve a oportunidade de estar com Hernani Guimarães Andrade, no Brasil, este que foi considerado o maior pesquisador científico do espiritismo contemporâneo. Eu tive a oportunidade, a grata oportunidade, de conhecer o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas em Minas Gerais. Minas é terra que dá muitos frutos, não é? Portanto, natural de Araguari. Portanto, e ele foi pesquisador, parapsicólogo, escritor, e um dos livros que Hernani Guimarães Andrade nos deixou foi Reencarnação no Brasil, contando 8 casos sugestivos, muito catalogados, com metodologia científica muito robusta acerca desta realidade. Na década de 70, década de 80, surgiu uma outra linha de possibilidade de investigação, que foi a regressão de memória. Inicialmente utilizada somente como uma técnica, uma terapia, portanto, depois também foi estudada por algumas das pessoas que realmente utilizavam-na, como uma possível evidência de uma suposta vida passada. A doutora Edith Fiore, americana, estudou e lançou o livro Já Vivemos Antes. O doutor Morris Netherton lançou o livro Terapia de Vida Passada, e nos anos 80, a convite do casal Maria Júlia e Ney Prieto Pérez, levou esta técnica para o Brasil. Em 1989, a Maria Júlia já estava aqui em Portugal a falar na Rádio Prisma, não sei se ainda existe, do Rio Tinto, em Gondomar. E, em 1993, a Maria Júlia traz a terapia regressiva para Portugal. Nós vamos falar mais um pouco disso à frente, mas eu poderia deixar aqui uma lista de autores que falaram, que se debruçaram sobre esse tema. Gostaria de chamar a atenção aqui Arthur Guida. Nesse livro Entre Dois Mundos, ele fala da terapia regressiva e de que a terapia regressiva não seria uma forte evidência para as supostas vidas passadas, porque havia muita subjetividade também nas regressões. Havia metáforas do inconsciente em muitas regressões vividas, e muitas delas poderiam ter muita coisa verdadeira, mas que o nosso cérebro ocupava-se em preencher algumas lacunas com memórias falsas. Por outra forma, muitos dos terapeutas em terapia regressiva, o foco principal dos terapeutas é a melhora do seu doente, e não necessariamente a pesquisa científica. Então, muitos dados são perdidos. Ellie Wambach, por exemplo, ela catalogou 1.088 casos onde ela chamava atenção às evidências da reencarnação. Hermínio de Miranda, que lançou o livro Eu Sou Camille Desmoulins, além de outros, foi a primeira pessoa com quem eu fiz uma regressão de memória num congresso espírita. Ele lançou várias publicações sobre reencarnação e sobre regressão de memória. Chamaria atenção também para Erland Haraldsson, também com seu trabalho fantástico, que aqui hoje já foi falado, da Islândia, que estudou também as memórias das crianças que recordavam das suas vidas passadas. James Matlock, que lançou em 2019 o livro Sinais da Reencarnação, mostrando todas as pesquisas científicas atuais acerca desse tema. E que também, obviamente, Alexandre Moreira Almeida, que tem sido também um expoente no Brasil acerca das evidências da imortalidade da alma. Então, de um ponto de vista mais metodológico, eu dividi as 4 evidências como meninos prodígio, as tendências e aptidões manifestas do passado, as revelações espirituais através das comunicações espirituais, a terapia de regressiva com todos os poréns que eu aqui já disse, e, por último, a memória extracerebral, a recordação espontânea de supostas vidas passadas, que, quando junta-se a marcas de nascença, normalmente por um período intermissivo curto ou por mortes violentas, é isso que os estudos nos mostram, período intermissivo é o período entre uma encarnação e outra. A evidência torna-se mais clara. Mas, com menos evidência, mas também presente em muitas crianças que têm recordações de vidas passadas, teríamos os sonhos e a sensação de déjà vu. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas. Por que que esses temas são mais tratados no Oriente, na Ásia, e a gente vê muito menos esses casos no Ocidente? Né? Muito provavelmente, essa é uma explicação de que, quando se fala em reencarnação, nós podemos falar à vontade. Então, os pais estão mais atentos. Aqui, quando os nossos filhos falam uma coisa assim, o menino não está bom. Portanto, temos que levar o pé do psiquiatra. Não é? Então, eu vou vos trazer as nossas tendências, um caso que mostra essas tendências e aptidões inatas. Luiz, masculino, nascido em Quelimane, Moçambique, em 1963. Aos 4 anos... começou sistematicamente a desenhar a sepultura de um soldado morto. Esse desenho não foi feito o desenho do Luiz quando era criança. O Luiz fez esse desenho na atualidade para expressar aquilo que ele desenhava, assim, de uma forma quase que compulsiva. Então, aí está uma espingarda enterrada no chão, com um capacete e uma baioneta ao lado. O Luiz estava longe de imaginar que, aos 4 anos de idade, que os soldados mortos em combate na Segunda Guerra eram enterrados dessa forma. Portanto, passava horas a tentar captar ondas de rádio, a tentar pressionar ondas militares, brincava a construir cenários de guerra, soldados, construía paraguetas com guardanapos de papel. Ora bem, as pessoas podem dizer, mas Moçambique tinha guerra. As tropas portuguesas entraram em Moçambique em 1961. Mas na zona onde esse Luiz morava, não estava nenhum posto de guerra. Aos 5 anos, construiu um cockpit de um avião de guerra com caixas de camisa, fusíveis de louça e outros elementos que encontrou em casa. Fazia planos de ataque a cercos a bunkers. E, pelo que eu percebo, pelo que eu sei, não há bunkers em Moçambique. Depois descobriu que o avião que ele desenhava era o Focke-Wulf T-0-152 e que se tratava de um avião alemão usado na Segunda Guerra Mundial. Tinha fascínio pela história da Segunda Guerra Mundial. Aos 10 anos, o que mais queria era morrer em combate. Então, se um filho nosso diz aos 10 anos que queria morrer em combate, a gente leva o psicólogo, não pode ser. Com a Guerra Colonial, veio para Portugal aos 11 anos de idade e algumas pessoas podiam dizer assim, ele via na televisão os filmes de guerra e, por isso, criou isso no seu imaginário infantil. Mas, em Moçambique, nessa altura, não havia televisão. Ele foi entrar em contato a primeira vez com a televisão em Portugal, em 75, aos 12 anos de idade, quando desejava ardentemente ser soldado de guerra e querer combater na Guerra do Líbano. Colecionava recortes de jornais, era o seu hobby, sobre assuntos bélicos. O seu sonho era ser piloto da Força Aérea. Em adulto, aprendeu a pilotar e comprou um avião. Construía cenários de guerra, tinha fascínio por aviões. Construía coleção de miniaturas de aviões e, a seguir, de tanques de combate. O Luiz tinha uma vontade imensa de visitar a Normandia, e assim o fez. E, quando chegou na Normandia, teve uma sensação intensa de déjà vu. Eu já estive aqui. Uma familiaridade com os campos de trigo e sentiu que estava em casa. Tinha um fascínio pela farda alemã e pela Força Aérea, identificou-se como soldado alemão da Segunda Guerra Mundial e com os valores de honra, lealdade e missão. Historicamente, na Segunda Guerra Mundial, os militares da Luftwaffe foram desviados como força terrestre. E talvez daí esse fascínio também pelos bunkers, que ele visitou em toda a costa da Normandia. Onde havia bunkers, Luiz estava lá. Essa fotografia foi tirada pelo próprio. Muito bem, teve que viajar a segunda vez à Normandia. E nessa segunda viagem, visitou o cemitério americano, que nada lhe disse. Visitou o cemitério alemão, que é esse que aí está, senti uma grande comoção e disse, fui enterrado aqui. Então, quais são as hipóteses explicativas? Fraude? Por que é que o Luiz teria necessidade de inventar uma história dessa? Uma telepatia, pela percepção extrasensorial? Portanto, ele estaria captando da mente de alguém próximo? Quem seria esse alguém? Na família não tinha ninguém militar, ninguém que participou da guerra. Um conhecimento adquirido pela aprendizagem tão cedo. Não tinha revistas, não tinha livros, não tinha televisão. Coincidência? Acaso? Influência cultural, fantasia infantil ou simplesmente temos que nos despir do nosso preconceito científico e poder pensar que seria realmente uma suposta reencarnação. Ou mesmo uma reencarnação. Muito bem. Então, dito de outras formas, os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos que se nós quisermos sabermos quem fomos, não precisamos olhar para aquilo que somos hoje, e sim para as nossas tendências e as nossas aptidões, que muitas vezes é o passado a se expressar no presente em forma de aptidões espontâneas. Então, esse capítulo do livro Reencarnação de Gabriel Delany vem falar exatamente sobre aquilo que ele chamava que eram as maiores evidências das tendências inatas, que seriam os meninos prodígio. A exemplo, Mozart, aos 4 anos de idade, executou uma sonata. Aos 6 anos, compôs seu primeiro concerto. Aos 11 anos, compôs 2 pequenas óperas. Então, Delany dizia que essa inteligência, essa genialidade, poderia vir das letras, da música, da pintura, das matemáticas. E, entretanto, existiam 2 explicações para essa tal genialidade. A primeira era a hereditariedade familiar. E ele questionou, mas como é possível? Porque muitas vezes as crianças prodígios, com inteligências espetaculares, têm pais normalíssimos. E também o contrário é verdadeiro. Pais super inteligentes com filhos imbecis. Portanto, não justificava. A segunda justificação seria, então, a possibilidade dessas crianças, quando nascerem, terem hipóxia cerebral e, por isso, desenvolverem determinadas áreas do cérebro com certa genialidade. Mas, na prática, o que nós médicos vemos é que as crianças que passam por uma hipóxia cerebral no momento do parto, muitas vezes, não ficam com genialidade nenhuma. Isso é só teoria. Muitas vezes ficam realmente com déficits cognitivos marcados. Então, como é que um cérebro jovem, que ainda não está completamente formado, e nós sabemos hoje que as nossas conexões cerebrais só estão completas aos 25 anos, podiam trazer essa genialidade espetacular, se nós não entendêssemos aqui a possibilidade das vidas sucessivas? Trago aqui também as revelações espirituais, e como exemplo, nós poderíamos trazer uma primeira revelação espiritual muito importante para todos nós, que foi a revelação espiritual, através de uma comunicação espírita, trazida para Hippolyte Léon Denis Arrivail, que os espíritos lhe disseram que ele tinha sido um sacerdote druida nas Gálias, cujo nome foi Allan Kardec. E ele, como era um homem muito conhecido já na literatura francesa, inclusive com a sua gramática publicada ainda muito jovem, adotou esse pseudônimo de uma encarnação passada. Seriam muitos os exemplos que nós podemos aqui trazer. Poderíamos trazer as cartas das mães de Chico Xavier, que mostram essa possibilidade da sobrevivência da alma, mas também a possibilidade da reencarnação. Eu trouxe aqui um exemplo que muitas vezes acontece no nosso dia a dia, ao nosso lado, com pessoas próximas, e que nós descartamos, desconsideramos, não temos olhos para ver nem ouvidos para ouvir. Júlia, solteira, estudante, frequentadora espírita, aos 24 anos, em uma reunião mediúnica, um espírito apresentou-se, chamado Eduardo. Júlia é um nome fictício, o Eduardo também. Apresentou-se como seu irmão mais velho de uma vida passada. Revelou que já tinha vivido muitas vidas juntos com a Júlia, que acompanhava nessa existência, mas que agora teria que se afastar para preparar uma nova encarnação. Júlia questionou, com algum pesar, com alguma tristeza inexplicada, se eles se reencontrariam e se na nova reencarnação ela saberia quem era ele. Eduardo respondeu afirmativamente e disse que ela o reconheceria. Volvidos 16 anos, Júlia teve 2 filhos. O segundo filho, com 2 anos e meio, mal tinha acabado de falar, lhe perguntou: mãe, por que me chamas de filho? Porque sou tua mãe. Não, mãe, sou teu irmão e tu és a minha irmã. São coisas que nos fazem pensar, não é verdade? Mas muitas vezes acontecem ao nosso lado e nós descartamos como fantasia, imaginação, uma simples coincidência, mas por que não uma revelação espiritual? Por que não uma evidência de um caso sugestivo de reencarnação? Esses, como eu disse antes, essas revelações muitas vezes vêm através dos sonhos reveladores. Maria, 32 anos, vou trazer esse caso também, médica, casada, mãe de um rapaz. Sonha visitar no plano espiritual a filha que iria reencarnar. Vocês podem dizer, ah, mas ela era espírita, acreditava nessas coisas. Seria muito próximo esse ser, muito próximo da mãe, e iria trabalhar na área da saúde. Passados alguns meses, Maria engravida. Fica convencida que vai ter um bebê do sexo feminino. Porreiro, já tinha tido um rapaz, agora vai ter uma rapariga. Na ecografia, o médico lhe diz que vai ter um rapaz. Maria, com uma certa decepção, não porque iria ter uma miúda, uma menina, um rapaz, mas sim porque pensava, opa, afinal, meu sonho foi uma fantasia. Pedro, nome fictício, o filho, aos 2 ou 3 anos, gostava de brincar com peluches e bonecas, passava horas à frente do espelho a pentear um cabelo longo que não existia. Aos 4 anos, pede de prenda de Natal a Barbie cabeleireiro. Na escola, preferia brincar sempre com as meninas e fazia o papel de mãe. Demonstrou desde criança uma grande sensibilidade feminina. Na adolescência, revela para a mãe ter uma preferência sexual por homens e que era gay. Tirou realmente o curso de enfermagem e Maria, mãe, convenceu-se de que o filho era a reencarnação da menina que lhe apareceu no sonho. Ora bem, nós podíamos pensar aqui que, assim, a mãe era espírita. Se calhar o sonho foi projeção do seu desejo inconsciente. E se calhar, para a psicanálise, o filho estava fazendo identificação projetiva com a sua mãe. Pode ser, mas também pode não ser. Não é? Então, pode ser fantasia da criança, pode ser o desejo da mãe, pode ser imaginação, pode ser coincidência, pode tudo isso. Mas também pode ser revelação espiritual. Tenhamos nós olhos para ver, ouvidos para ouvir e compreensão para entender. Então, os Espíritos nos dizem que é no período entre vidas que nós preparamos a nossa reencarnação e que estamos muito mais anos no plano espiritual à espera dessa oportunidade. Estamos na fila do Edmundo, não é? Portanto, então é nessa oportunidade que o Espiritismo vem nos mostrar que nós temos que nos preparar para esta vida e fazer dela a nossa melhor oportunidade. Então, as regressões espontâneas em rigor, nós poderíamos dizer que as crianças, que são a maior evidência para os casos de reencarnação, poderiam, de facto, serem as regressões espontâneas. E tratam-se de lembranças espontâneas, de imagens, sensações, flashbacks, uma visão nítida, um conjunto de sensações súbitas nas quais se descortinam o seu passado através da sua consciência atual. Essas recordações espontâneas poderiam ser também desencadeadas por visitas a locais, por encontros com pessoas com quem nós já tivemos algum contato, a leitura de um livro, a audição de uma música, ou também através de estados alterados de consciência. As regressões hipnóticas como método terapêutico, através da terapia de vivências passadas. Portanto, vou fazer aqui um parêntese para puxar a sardinha para a minha brasa. Portanto, foi trazida para Portugal pelo Dr. Mário Simões, que está aqui nessa plateia, pela doutora Maria Júlia Prieto Pérez, em 1993. Mas, como disse, não é considerado uma forte evidência para a reencarnação. Podemos admitir que alguns casos, de fato, retratam uma vida passada, mas nem todos. E outras situações e dos estados de modificados de consciências ou alterados de consciência, como dança, uso de psicodélicos, técnicas de respiração, sensações de êxtase vividas em meditação, em visualização criativa, ou a própria técnica da MDR pode levar a pessoa a ter um fator desencadeante. Eu vou vos trazer aqui o caso de James Leninger, que é esse rapaz, que seria, então, o maior capítulo das evidências científicas são essa recordação das supostas vidas passadas através de crianças. James Leninger é aquele rapazinho que está aqui nessas duas fotografias, que ele dizia, se recordava também de ser James Houston, que faleceu em 1945. Muito bem. Desde criança, James dizia, aos 22 meses, o pai levou James a uma exposição de aviões porque ele já tinha esse fascínio por aviões. James, nessa exposição, parou nos aviões da Segunda Guerra Mundial, era filho de um casal completamente não reencarnacionista. Portanto, aos 2 anos de idade, a mãe, numa loja de brinquedos, mostrou ao James um aviãozinho e mostrou: olha, filho, como aqui tem por baixo uma bomba. Ele disse: não, mãe, é como se a mãe fosse assim uma grande ignorante. Isto é um tanque suplementar para combustível. E passou a acordar de noite com pesadelos, agitado, tipo um pesadelo noturno, chutando as pernas, até que um dia os pais observaram e ele estava a dizer: aviões em chamas, homem não consegue sair. Os pesadelos tornaram-se cada vez mais frequentes e aquelas recordações de James passaram também a existir durante o dia acordado. Disse a mãe, certa altura, que aquele homem que ele via dentro do avião, que era um corsair, ele dizia que era um corsair, era ele, que ele tinha sido piloto e seu nome era James. Só que o James também veio dizer que ele desculava de um navio de nome Natoma. E os pais disseram: é imaginação, porque Natoma é um nome japonês. Então, ele dizia: o avião explodiu e caiu no mar. Também, num certo dia, disse: eu tive um piloto, um colega chamado Jack Larson, e passava horas a desenhar bombas, explodir aviões em chamas, e assinava James III. Muito bem, os pais, que não acreditavam na reencarnação, foram investigar, encontraram realmente veteranos de guerra, encontraram registro de um navio, aliás, era um porta-aviões chamado USS Natoma Bay, e encontraram também o registro de um piloto que faleceu na Batalha de Iwo Jima e se chamava James McGrady Hustis Jr. Ele tinha sido piloto, tinha desencarnado em 1945, mas havia aqui um detalhe: não estava a pilotar um Corsair, e sim um avião F-4 Wildcat, que esse dado não batia com a realidade. Os pais, então, ainda não estavam convencidos, procuraram, então, pesquisar parentes vivos de James Houston. Encontraram, em 2005, a irmã Ana, que desacreditou completamente, achando que aquele menino estava imaginar. James, então, falou de várias coisas que eram comuns da infância deles, falou dos problemas de alcoolismo do pai e falou também de uma fotografia que a mãe tinha pintado de um e de outro. A Ana tinha guardado esses quadros no seu sótão durante 50 anos e a Ana não teve dúvidas que se tratava do seu irmão James Houston. Portanto, a Ana veio nos mostrar uma fotografia do irmão a pilotar um avião Corsair e referia que o irmão havia sido piloto de teste daquele modelo de avião. Também disse que o seu nome chamava-se James McGrady Hustis Jr. III. E assim veio desvendar aqueles dois mistérios. Por que o James assinava James III? E por que ele dizia que pilotava um Corsair e não um Wildcat? Mais tarde, os pais encontraram com Jack Larson, que na realidade existia, e perante todas essas evidências, Jan Tucker, que foi uma das pessoas que estudaram esse caso, que estudou esse caso e a sua equipa, veio dizer que era um dos casos que mais dados tinham que comprovavam a possibilidade de uma reencarnação. Existiam outras grandes outras possibilidades, nós não vamos ter tempo para aqui para falar sobre cada uma delas. Eu chamo a atenção para os problemas infantis, porque o próprio Jim Tucker, como também o Erlander, estudaram os traços de personalidade, se essas crianças tinham mais problemas do que as outras crianças e não encontraram essa evidência. Portanto, Ian Stevenson, que foi aquele pesquisador que mais estudou os casos durante 50 anos, dedicou a sua vida quase toda ao estudo de recordações de vidas passadas em crianças, foi um homem incompreendido porque a mulher dizia que ele estava a estragar sua carreira profissional. Ele já era, aos 38 anos de idade, o chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia. Portanto, dizia na Índia, eles diziam: mas por que você está a estudar isso? A gente tem certeza que isso é verdade. Nos Estados Unidos, diziam: mas por que você está a estudar isso? Isso é uma bobagem. Portanto, foi um homem incompreendido, como todas as pessoas, muitas vezes, que se dedicam a esta área, muitas vezes são rechaçadas, são colocadas de lado pelo preconceito científico. Jim Tucker deu continuidade ao seu trabalho e dizia, sustentando aquilo que Stevenson tinha nos trazido, dizia que realmente a hipótese da reencarnação era, em muitos casos, aquela que lhe parecia mais válida. Por fim, trago o nosso Hernani Guimarães Andrade, que dizia também que tínhamos que abdicar dos preconceitos, porque nem todas as descobertas empíricas ou teóricas foram imediatamente aceitas e incorporadas no sistema dominante dos conhecimentos científicos. E diz uma coisa muito importante: verifica-se a cada dia que passa que a aceitação dessa realidade não está mais na dependência dos fatos que a comprovem, e sim, tão somente, da disposição em aceitá-la. Então, os fatos não convencem a ninguém. O que convence é a maturidade para os compreender. E assim eu vou agora trazer-vos, para também a gente terminar com algum humor, uma vinheta para que nós possamos assistir. Traduz muito como é que é a fila da reencarnação. Eu não quero, eu não estou preparada, eu não quero, Gustavo. O que está pegando, Lilia? Você não prestou atenção no que eu falei? Eles me disseram que eu vou reencarnar. Reencarnar! E ainda esse ano? Isso não é bom? Não, isso é péssimo. Porque eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que nascer de novo, vou ter que ser criança de novo, aquela coisa babenta, vou ter que ser uma adolescente de novo, cheia de espinhas, com aqueles hormônios assim, a mil. Eu não quero, é chato. Ô, Lilian, calma. E pior, eu tenho que me acostumar de novo às necessidades do corpo. E tem 40 anos que eu não faço o número 1 e nem o número 2, eu já até esqueci como é que faz. Não, peraí, o número 2 tem que fazer uma força. É, não dá pra esquecer. Não, você vai reaprender, Lilian. Isso não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Justamente a fase da infância é pra gente se acostumar com o corpo de novo. Eu não sei se eu vou ser rica, se eu vou ser pobre, não sei se eu vou ser gorda, se eu vou ser magra, se eu vou ser alta, se eu vou ser baixa. Gustavo, eu não sei se eu vou ser mulher ou se eu vou ser homem. E eu tô muito acostumada a ser mulher, muito tempo sendo mulher. E o homem tem aquele negócio a mais. Mas se você já tá acostumada a ser mulher, você vai tirar de letra ser homem. Porque ser mulher dá muito trabalho, né? Ah, é verdade. Tá vendo, Leila? Você só tá vendo as coisas que te dão medo. Você tem que pensar nas coisas boas, nas novas experiências. Você vai se melhorar. Aí é que tá! A barra vai ser pesadíssima. Porque eu fiz muita coisa errada na outra vida, entendeu? Imagino. Não, você não imagina. E você vai ficar estagnada? Não, estagnada não, mas eu preciso de um tempinho pra me preparar psicologicamente. Que tempo é esse? É, então, 200 anos. Sei. Ô, Lilian, pensa nisso como uma aventura. Uma aventura épica. É. Você viu O Senhor dos Anéis? Vi. E achei uma bosta. Ô, Lilian. Eu não tenho vocação pra ser Frodo, não. Aquele cara sobe o filme inteiro. Mas era a missão dele. Tudo bem que ele comeu o pão que o Sauron amassou. Mas ele teve sucesso, entendeu? Ele fez amigos na jornada dele. Eu achei aquele bicho feio atrás dele todo. É só precioso. É precioso. Ai, que coisa chata com vontade de matar esse bicho. Sim, a gente tem que encarar os Sméagols da vida. É assim que a gente aprende, com pessoas imperfeitas como nós. Inclusive, o Frodo, ele cai muito na tentação, né? Atrás de um simples anel. Isso são provas, são tentações que a gente passa na vida. Não precisa ser grande como no filme. São pequenas coisas do dia a dia, intrigas, fofoquinhas, entendeu? Sim, mas eu não quero. Não, Gustavo, eu não quero. Não, para a palhaçada, tá? Eu não quero. Corta isso aí. Quer parar de show, Lilian? Reencarnar é uma dádiva. Você vai querer ficar na erraticidade pra sempre? Sou errada. Sou errante. Sempre na estrada. Sempre distante. Mas olha só, Lilian, olha só, vamos combinar uma coisa. Mesmo de longe, eu vou estar sempre te acompanhando, tá? Eu vou estar sempre perto de você, tá bom? Mas eu sei disso. Ô, Lilian, que bom que você confia na minha amizade. É que você vai reencarnar também. Eu? Mas já? Ué, tá com medo? Tá tranquilo, tá retornável. Não, é porque eu ainda não tô pronto, né? Mas você não falou que é uma grande aventura? Então, eu sou o Frodo, você é o Bilbo Bolseiro. Thierry. Bilbo Bolseiro? Ah, não. Eu não posso ser o Aragorn. Não, então eu vou querer ser a Mulher Gato. Ah, mas aí não é épico. Ah, é assim. Aquela roupinha preta é um escândalo. E aí, tá tudo bem aí dentro? Ah, tá bem apertado. E aqui também tá. Aliás, essa barriga tá cheia de gases. Ih, que horrível. E aí, já sabe se é homem ou mulher? É, eu tô achando que eu sou mulher, né? Porque pra ser homem tá faltando um pedacinho. Ih... Bom, meus amigos, muito obrigada. Que nós possamos levar desta vida uma bagagem um bocadinho mais cheia do que aquela do Edmundo. Muito obrigada. Obrigado, Glaucia. Só aqui uns avisos muito rápidos.